do Carvalho News. Um oferecimento 23 Comics e produtos Jequiti. Olá, seja bem-vindo a mais uma transmissão da Casa do Carvalho News. Meu nome é Nicolas Cares e hoje venho aqui trazer um compiladão com as notícias do último mês, recapitulando aí o que tivemos e estamos tendo de bom por aí entre os dias 17 de julho a 13 de agosto, que é o dia de gravação desse episódio. Antes de começar, um breve comentário aqui. Essa edição do programa tá sendo um pouquinho atrasada, um pouquinho entre aspas, né? Tá quase um mês aqui não tem programa, mas é porque eu tive algumas correrias aqui durante as últimas semanas e eu acabei não conseguindo gravar. Mas por um lado foi até bom também, porque agora tem bastante coisa pra falar sobre Sun & Moon, que saiu agora no começo de agosto, até a última semana passada. E além disso também temos uma novidade no final do programa que eu andei trabalhando nessas últimas semanas. Então, sem mais delongas, vamos às nossas notícias rapidinhas do programa, vamos aos nossos Quick Attacks. Novos temas para o Nintendo 3DS de Pokémon já estão disponíveis. A primeira, a da Gardevoir e do Gallade, com a música do Wally de Omega Ruby e Alpha Safira. A segunda, do Latios e da Latias, com a música de Sora durante a noite. E o último tema disponível é um tema do Pokémon Ami, com vários bonequinhos de substitute, né? E a musiquinha dos minigames lá do Pokémon. Os dois primeiros, os pares de Hoenn, eles vêm junto de um bundle que custa $2.99 e o tema do substitute custa $1.99. Antes o tema até tinha sido lançado no Japão e a gente comentou lá na nossa fanpage, e agora eles estão disponíveis na Europa e nas Américas também. Confirmado o encerramento dos serviços do Global Link para Pokémon X, Pokémon Y, Pokémon Omega Ruby e Pokémon Alpha Sapphire. Eita, mas pera, como assim vai acabar o Global Link? Você tá louco? calma, não temos cânico. Isso só vai rolar lá para outubro, nas vésperas do lançamento de Pokémon Sun e Pokémon Moon. Infelizmente, toda nova geração é assim. Os serviços do Global Link fecham temporariamente para migrar para a nova geração. Sendo assim, não será possível acessar o Global Link com esses jogos antigos da geração passada. Apesar disso, mesmo com os serviços sendo descontinuados, o acesso ao GTS, Wonder Trade e as Free Battles nesses jogos continuarão funcionando normalmente. O que se encerra é o login com o jogo, o Game Sync, no caso os itens que a gente pode pegar nos minigames do site, enviar para o jogo, etc. As Reading Battles e alguns outros serviços menores. Os serviços como Pokémon Bank funcionam normal, já que eles não têm conexão nenhuma com o Global Link, é uma coisa separada. E mais, numa vibe de agradecimento ao pessoal, desde o fim de julho tá rolando um desconto de 50% em tudo da Pokémon Mille Age Club, e as Ability Capsules também foram reinseridas para compra por 5 mil Pokémiles. Então, aproveita lá antes que Sun & Moon sejam lançados e essas paradas todas saiam. Pokémon Ranger Shadows of Almia está disponível para compra no Virtual Console do Wii U lá na América do Norte e, consequentemente, para as bandas de cá também. O jogo, lançado originalmente no Nintendo DS em 2008, custa apenas $9.99. Corre lá se você é fã dessa franquia também. O 19º filme da franquia Pokémon teve o seu nome ocidental revelado. Volcanion and the Mechanical Marvel é o nome do filme recém-lançado lá no Japão e já está com planos de lançamento no Ocidente para o fim do ano, com direito a trailer ocidental e tudo. Você pode acessar nosso site para conferir o trailer. Curioso ver que eles optaram por retirar o nome Namagir, né, do título do filme. Talvez na tentativa de até destacar mais o próprio Volcanion. Para aqueles que perderam a distribuição do Darkrai no mês de maio, aí está uma nova chance de pegar ele. Assim como o Mew em junho, os códigos para baixar o Darkrai em Pokémon X, Pokémon Y, Pokémon Omega Ruby e Pokémon Alpha Sapphire serão distribuídos através de newsletters da Pokémon Trainer Club. Mas para você conseguir o seu, é bom prestar atenção, porque é necessária a conta de e-mail válida registrada lá até o dia 24 de agosto. Então, se você tem uma conta lá, confirma qual é a sua conta de e-mail certinho, verifica lá se na Trainer Club estão ativadas as opções de receber os newsletters, e se você não tem uma conta na Trainer Club, acessa lá no nosso site 23comics.com.br. No link da postagem desse programa tem o link do site da Trainer Club para você fazer o seu cadastro. Seguindo essa linha também, é bem provável que mais adiante no ano a gente tenha também a distribuição do Arceus nesses códigos, que é o Pokémon que está sendo distribuído esse mês por códigos lá na gringa, nas GameStops. O pessoal que conseguiu o código do Darkrai poderá baixar até o dia 30 de novembro. É bom lembrar que se você já baixou o Darkrai, não conseguirá usar o código novo no jogo que já tenha baixado ele. E se você recebeu o seu código, mande para um amiguinho que não tenha Turner Club, enfim. Faça o bem ao próximo. E indo aqui para as notícias principais do mês, foi revelado que a Legendary Entertainment e pela Pokémon Company, a parceria para o desenvolvimento do filme live action baseado no jogo Detective Pikachu. Muitos questionaram do porquê diabos escolher esse jogo tão desconhecido, tão recente da franquia também, para ser o primeiro live action de Pokémon. Por ser uma franquia tão multimídia e tal, com muito mais coisa famosa já estabelecida e até mais interessante para se abordar. Mas se a gente parar para analisar, faz muito sentido do ponto de vista de roteiro adaptar algo daquele tipo de jogo para um filme do que um jogo de RPG, por exemplo. Seria, aliás, muito mais fácil decepcionar os fãs com um filme de uma jornada de um treinador e tal, porque a gente teria muito pouco tempo de tela para colocar muita coisa num roteiro só. Seria muito cortado, que nem aconteceu com o especial do Pokémon Origin, né, que muita gente reclamou também que tinha pouca coisa do jogo lá aparecendo. Ainda assim, até agora nenhum detalhe sobre como será a adaptação foi revelado. A gente só tem informação oficial que a produção do longa começa em 2017 e que eles falam do filme como o primeiro filme, dando a entender que a proposta é fazer mais de um filme sobre Pokémon a futuro. Disponível nos Estados Unidos desde o dia 3 de agosto, a expansão Steam Siege do TCG é a 11ª expansão da série XY e traz uma nova leva de Pokémons Break ou Turbo, como a gente conhece aqui no Brasil, como Yanmega, Talonflame, Pyroar. Temos novos Pokémon X como Steelix, Magearna ou Volcanion, que é também uma das estrelas da expansão. Novos Mega Pokémon como Mega Steelix, uma nova Mega Gardevoir, além de o retorno dos Pokémons Dual Type, assim como a própria Mega Gardevoir que a gente comentou aqui, ela é Fada Psíquico, o Volcanion é Fogo Água, entre muitos outros. A expansão já está valendo para o torneio mundial, que acontece agora no meio de agosto, tecnicamente semana que vem, se você estiver ouvindo esse podcast no dia de lançamento. E aliás, esse lançamento agora, tão próximo assim do torneio, pode mudar muita coisa do resultado lá nos Estados Unidos. Lembrando também que a versão Tupiniquim dessa expansão, a Cerco de Vapor, não possui uma data específica de lançamento, já que a gente teve também o lançamento recente da XY10, a fusão de destinos. Mas essa expansão deve chegar agora próximo ao final do ano. Pokémon GO saiu no Brasil, é Tetra! Demorou para um caralho, assim como qualquer coisa nesse país, mas finalmente a espera acabou. O jogo foi liberado na noite do dia 3 de agosto e certamente você já está jogando e capturando muitos monstrinhos. Não tem muito o que falar, a não ser que não demorou pro jogo se tornar uma febre, assim como foi lá na gringa, e tem rendido já muita história engraçada pra galera. Tem muito crente criticando também. E aí, assim como a gente já chegou à conclusão há um tempo atrás num outro podcast, se os crentes reclamam é porque é bom. É interessante ressaltar que Pokémon GO já recebeu uma atualização desde seu lançamento e que já prometeram pelo menos trazer o sistema de trocas na próxima grande atualização que o jogo tiver. Deve ser uma questão de tempo também para que eles insiram um sistema de batalha entre os jogadores. Anunciada a nova Battle Competition e o Nova Classic, baseada nas últimas competições clássicas, que tenta extrair ao máximo, né, os sentimentos dos respectivos jogos, ela trará Triple Battles, que permitem os pokémons até o número 649, excluindo, lógico, os lendários e, as lógico, sem as Mega Stones também. Todos os participantes que completarem 3 batalhas para poder numerar no ranking da competição, né, ganharão um Darmanitan no nível 35, baseado no Darmanitan do N, com abilities Zen Mode e os golpes Trash, Belly Drum, Flare Blitz e Hammer Arm. As inscrições para essa competição começam agora no dia 18 de agosto e vão até o dia 28 de agosto. E as batalhas vão rolar entre os dias 26 a 28 de agosto. E agora vamos falar do quê? É lógico que a gente vai falar de Sun e Moon, né? Porque é o assunto do momento, né? As novidades de uma nova geração são sempre muito, muito interessantes de a gente comentar. Novos Pokémon foram revelados, novos mecanismos de jogos e novas aventuras estão para chegar agora em novembro, né? Recapitulando um pouquinho, no final de julho tivemos a revelação de 4 novos Pokémon: Wimpod, Mudsdale, Bounsweet e Comfey, somado aos que a gente já tinha conhecido na Korokoro, que é o Mimikyu e o Beware. O vídeo de apresentação deles mostra muito bem como é que funcionam as habilidades em batalha e tudo mais. Principalmente o Mimikyu, ele tem todo o lancezinho lá da fantasia dele, lá o Disguise, é muito, muito massa. Nesse vídeo também foram anunciadas as possibilidades de criar competições no Global Link, por enquanto com algumas regras mais simplesinhas, né? E o Hyper Training, né, que permite que o jogador treine os IVs após o Pokémon alcançar o level 100, que também é uma coisa que, pá, explode cabeça, né? E pra completar o swing da alegria, no primeiro dia desse mês, também tivemos revelações bombásticas, mais até do que no fim do mês passado, né? Exeggutor, Vulpix, Ninetales, Sandshrew e Sandslash ganharam formas alternativas para Alola, formas regionais de Alola. Exeggutor ficou alto pra caralho, e agora é Grass Dragon, né? É Grama Dragão. O Vulpix, ele virou um Pokémon de gelo. Ninetales é gelo fada, Sandshrew é gelo puro, e o Sand Slash é gelo metal. Simplesmente do caralho. Não tem não tem o que falar, porque esse conceito das Alola Forms, na verdade é muito prático se a gente comparar com o mundo real. Porque, assim, se você estudar um pouquinho mínimo, assim, de biologia, você vai entender que espécies de animais mudam de habitat e eles se adaptam ao ambiente do melhor jeito possível. É lógico que em grande escala de tempo, né, isso é o que a seleção natural faz, né, ela fazendo seu trabalho. É muito coerente ver isso acontecendo numa região diferente de Pokémon, com um clima muito diferente das outras regiões, talvez um pouco parecido só com Hoenn, mas enfim. Curioso também é notar que as Dex Entries do Exeggutor dos jogos de Hoenn dizem que ele cresce mais em lugares com mais sol. Então o povo de Alola até acredita que essa seja a forma verdadeira do Exeggutor, né? O que a gente tinha em Kanto era uma versão, entre aspas, do resto do mundo. E é muito interessante também a gente acabar vendo que, mais pra frente, depois a gente vai ver que tem mais novidades desse tipo, né? Mas é interessante ver como essas Alola Forms podem estar sendo a resposta, entre aspas, dessa geração para as Mega Evolutions, né? O jeito de você resgatar outros Pokémon que não tiveram Mega Evolução em outras gerações. Pelo menos na primeira, né? Que foram os Pokémon que apareceram até agora. Mas é legal ver outros Pokémon antigos também recebendo uma certa atenção, com não necessariamente como a Mega Evolution, mas com algo a mais, até, na minha opinião, mais até interessante que uma Mega Evolution. Além deles, também teve a evolução do Yungus, o Gumshoes, foi revelada, né? A pré-evolução do Mudsdale, o Mudbray, Oricorio e as suas formas alternativas, baseadas em danças, que é muito bacana também. Os tipos dele também diferem de acordo com a dança que ele é baseada, né? Aquele meteorozinho lá, o Minior, os novos Pokémon Fomantis e Lurantis, tanta coisa, meu Deus, como é bom o começo de geração. E além disso, também confirmamos mais Pokémons vindos pelos serviços do Ride Pokémon, que é aquilo que a gente já tinha falado no outro cast também, onde a gente pode montar em vários Pokémon. Agora a gente pode também, a gente sabe que a gente pode montar em Mudsdales, num Charizard, tem os Tauros também, entre outros Pokémon. É uma clara evidência do que foi acertado nos remakes de Hoenn, que é o Soar, e agora tá sendo expandido pra outras coisas, né? É quem acha que os HMs estão com os dias contados por causa desse Ride Pokémon, esse serviço, né, que vai ter em Alola, mas eu acredito que, eu acredito que vai manter as duas opções pro pessoal. Assim como teve em Hoenn as duas coisas, teve o Fly e teve o Soar, aí você escolheu o que você queria. Eu acho que vai ser algo mais nesse naipe também. Você vai ter o HM se você quiser, se você não quiser, bom, aí você chama os caras lá. Eu acho até mais justo fazer isso. Além disso, também teve o desafio da ilha, o rito, ou a cerimônia de passagem, que consistem nos trials das ilhas, né? São os desafios. Cada uma das quatro, com seu desafio principal, é organizado pelos capitães dos trials, e no fim de cada trial, é possível lutar com um Pokémon especial, que é o Totem Pokémon, e depois ainda será possível lutar contra o Kahuna da ilha, o sacerdote, né? Um guardião daquele lugar, que vai permitir que, conforme você derrote ele, passe para a próxima ilha. O mais curioso é que esses métodos de jogo, se a gente for parar para analisar, ele é consideravelmente complexo demais para se tratar de uma side story ou um joguinho assim que você se diverte e tal, como os contes ou como os musicais de Unova e etc. Isso parece bem mais com o main game. Isso, se realmente se torna verdade, o que eu realmente acho que é, tornará Sun e Moon potenciais primeiros jogos da franquia principal a não possuir o desafio tradicional da Pokémon League, com desafios de ginásio, Elite Four e o Champion da região. É lógico, não quer dizer que não vai ter uma Elite Four ou um Champion, mas nos outros jogos a Pokémon League é isso, né? Os líderes de ginásio, você derrotando todos, passa pra frente, passa pro Elite Four e depois o campeão. Enfim, não tem os líderes de ginásio, já é um método diferente. Como a gente ainda tem pouca informação sobre como será o sistema geral, não dá pra saber como é que vai funcionar e o quão diferente isso vai ser. Mas é certo que esse jogo vai ser no mínimo diferente, muito diferente. E eu sinceramente não sei, você que tá do outro lado aí ouvindo esse podcast, mas eu tô muito empolgado pra essa possível mudança de paradigma no mundo Pokémon. Até pouco tempo atrás era algo relativamente impensável, não era algo que a gente cogitava, né? Mas é muito interessante ver essa ideia sendo abordada, final de ginásios em Pokémon. E pra finalizar com chave de ouro, mais perto agora do meio do mês, tivemos a confirmação de mais 3 novos Pokémon. Wishiwashi, o peixinho que vira um cardume gigantão, que quando perde muito HP ele volta a ser só um pequenininho, com a ability Scolding. Tem o Pyukumuku, que é uma bolinha preta que bota pra fora suas partes de dentro, né? O que eles falam na descrição. Que seria tipo, provavelmente, órgãos. Meio estranho, mas seria tipo órgãos, talvez. As vísceras. Eles botam pra fora isso como se fosse um punho. Tem o cogumelinho Fofolete, aquele Morelu, que é bem melhor que o Fungus. tem também, além disso, também surgiu a Team Skull e os membros todos da quebrada, né, os Grunts. Tem a admin Plumeria e o líder Guzma. Nada além de seus designs foi realmente mostrado, mas é interessante ver também que alguns membros utilizaram um Drowsy e um Haunter numa Double Battle. E é curioso pensar assim, o design deles é meio, lembra um pouco aqueles bikers, os Q-Ball também, aquela galera de gangue mesmo, sabe? Os caras parecem mais de gangue mesmo, o visual deles é bem assim. E eu achei muito da hora. E concluindo também essa parte, essas últimas novidades, novas Alola Forms, Meow agora também é Dark, que foi resultado de cruzamentos lá feito pela família real de Alola. O Marowak, que agora também é Fire Ghost, que é resultado da necessidade de ambiente e tal, pra se adaptar aos predadores naturais. E o Raichu virou elétrico psíquico, agora o Raichu surfista maroto, de olho azul, rabo de prancha e tudo mais. É interessante a gente ressaltar que teve o vídeo americano, né, o ocidental, e teve o vídeo japonês que apareceu. O Marowak e o Raichu são evoluídos de um Cubone e de um Pikachu normais, o que indica que as formas evoluídas apenas que vão receber Alola Forms, Cubone e Pikachu sem Alola Form. Essa semana também o pessoal acabou notando lá no site japonês de Sun Moon que o Zubat e o Dragonite apareceram junto de alguns Pokémon do jogo. É, mas lógico, não necessariamente junto das Alolan Forms lá naquela área específica pra eles. Fica a dúvida se eles vão receber algumas Alola Forms ou não. Eu acredito que não, porque sinceramente o Zubat e o Dragonite já apareceu antes em vídeos, né, na sua forma normal. Tem um Dragonite que luta contra o Alola Exeggutor, e tem um Zubat nesse próprio vídeo lá da Team Skull, que uma Grunt usa, né? E antes que alguém pense que o Golbat possa ter, o Golbat também já apareceu nesse mesmo vídeo pela Plumeria lá. Então é meio complicado especular o que pode ser que signifique essa aparição deles lá no site, mas eu realmente não acho que são Alolan Forms, e eu também duvido muito que sejam Mega Evolutions, porque faria muito mais sentido se fosse aparecer o Crobat, não o Zubat. Imagino que se fosse pra ser alguma Alolan Form, talvez seja até pra alguma área específica de Alola, sabe? Tipo, que tenha o Dragonite normal e tenha o Dragonite de Alola, por exemplo, que seja mais ou menos o que acontece com o Sinnoh, com o Gastrodon. Mas eu também acho muito difícil, eu acho bem provável que isso aconteça. Eu arrisco dizer que a aparição deles no site não tenha nenhum significado em especial. Talvez algum personagem que tenha eles no jogo ou algo assim, mas realmente não deve ser algo tão absurdo. Resta mesmo a gente ficar esperando pra ver alguma novidade oficial aí da franquia. Bom, basicamente é isso, galera. Antes de finalizar o cast, aquela novidade marota que eu prometi no comecinho do programa. É com grande orgulho que agora, no mês de agosto, no nosso segundo aniversário de podcast, eu anuncio oficialmente a abertura da Loja do Carvalho, a lojinha online que estamos abrindo, com alguns produtinhos relacionados a Pokémon. É lógico, né? Ia ser o quê? Temos algumas pelúcias lá, tem caneca, tem alguns quadros com ilustrações feitas por mim mesmo. Então dá uma conferida lá, em breve a gente vai adicionar mais produtos por lá, incluindo coisas marotas de Pokémon GO, é algo que eu já tô vendo pra essa semana. E se der tudo certo, a gente vai trazer mais novidades de peso pra loja logo em breve. Pagamentos podem ser feitos por PayPal e PagSeguro, tranquilo, sem grilo. E a loja também tem integração com o próprio Facebook, então você pode acessar a nossa página, dar uma olhada nos produtos da loja. Se quiser, pode até comprar por lá pelo Facebook. Tudo tranquilo no mamilo. Além disso, se você é de Araçatuba ou região, então você tá pertinho da gente, aproveita, porque o frete é mais perto, né? É mais rápido de chegar. Claro, se você tiver alguma sugestão de produto também, pode mandar um e-mailzinho para contato.lojadocarvalho@gmail.com com o assunto sugestão. É tipo, simples, manda alguma ideia de arte ou produto que você acha que seria legal ter na loja. É lógico que a gente não pode prometer que colocar tudo que a gente vai receber, mas a gente vai olhar tudo com muito carinho e vai tentar trazer o máximo possível para a loja. Para conferir todos os produtos lá da loja, acesse lojadocarvalho.lojaintegrada.com.br. A loja integrada é a ferramenta que a gente está utilizando. Como a gente ainda não tem nenhum domínio próprio, estamos utilizando esse básico mesmo. Ou então você pode acessar, como a gente falou, através lá do Facebook, tem lá a seção da loja da Casa do Carvalho também. E agora sim, finalizando o programa, se você quiser dar aquela olhada marota em todos os links relevantes que comentamos aqui nessa edição, acesse 23comics.com.br no link desse episódio do programa para ver tudo tudindinho marotamente. Ou se você preferir, acesse lá a nossa fanpage lá em facebook.com/casadocarvalhocast. Tem links desse episódio, temos as ilustrações das Pokéfusions que eu mesmo tenho feito, além agora da Loja do Carvalho também que a gente comentou, e postagens diversas, notícias, algumas coisinhas que a gente ocasionalmente acha, e ocasionalmente também botamos algumas coisas no Twitter. Se você quiser, segue lá @tsunami_hisoka, Hisoka com H, é o mesmo também para o Instagram. E para não perder de vez nenhum episódio do nosso programa, você pode assinar o nosso feed no seu agregador de podcasts ou procurar por Casa do Carvalho por lá. Se você utiliza o iTunes, também temos a página da iTunes Store lá do nosso programa. Você pode acessar também o nosso site para visualizar o nosso feed e o nossa página da iTunes Store por lá também. Mas é isso, galera. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê na nossa próxima transmissão nessa mesma frequência. Falou e até a próxima!